traz a oferenda para o orixá. E a maré tecendo renda na beira do mar. Nego bate a mão no couro e canta iorubá. E a maré tecendo renda na beira do mar. Nego África é menino de Iemanjá. E a maré tecendo renda na beira do mar. Descendo renda com água de mamãe África, arrastando as almas negras que ficaram pelo mar. Batendo couro no fundo de um mar moreno, bate o pé e bate palma pra saudar Iemanjá. Descendo renda na beira do mar. Descendo renda na beira do mar. Nego traz a oferenda para o orixá. E a maré descendo renda na beira do mar. Nego África é menino Iemanjá, renda na beira do mar. A palma branca da mão negra acaricia o cabelo enrolado de um menino de Oxalá. Enquanto sonha que Zumbi é rei de novo, governando aquele povo que ficou no meio do mar. Descendo renda na beira do mar. Descendo renda na beira do mar. Nego traz a oferenda para o orixá. E a maré descendo renda na beira do mar. Nego África é menino de Iemanjá. Renda na beira do mar. Abençoado é o preto velho ressuscitado. Balança, mãezinha, rainha do mar. As almas cansadas dos filhos teus. A água salgada, a lágrima irá curar as feridas de quem.